Federico Fellini. Fantasias e obsessões das quais os filmes são feitos. Um programa de Leonor Brito. um dos mais consagrados realizadores italianos. Depois da Segunda Guerra Mundial, Federico Fellini nasceu em 1920 em Rimini, na Itália. Proveniente de uma família de classe média, era o mais velho de três irmãos. Encontrava refúgio ou evasão em variadas formas de arte. A sua primeira ida ao circo foi aos 7 anos de idade, um tipo de espetáculo que posteriormente influenciou a sua filmografia. Também era grande apreciador de cinema, frequentava com regularidade o cinema Fulgor de Rimini. Admirava Charlie Chaplin, Laurel and Hardy, os irmãos Marx, Walt Disney e Buster Keaton. Rapidamente se apercebeu de uma vocação artística. Aos 9 anos brincava, fazendo representações com marionetas feitas à mão. Enchia cadernos com desenhos de mulheres com seios enormes e heróis de banda desenhada, copiados meticulosamente da revista infantil Il Corriere del Piccoli. Esta, desde 1908, publicava histórias aos quadrinhos chamados Fumetti na Itália, de, entre outros, Wilson McKay e Frederick Burr Hopper. Happy Hooligan, de Hopper, forneceria a inspiração visual para a personagem Gelsomina no filme A Estrada, de 1954. Little Nemo in Slumberland, de McKay, influenciaria diretamente o seu filme A Città delle Donne, de 1980. Em 1926 descobriu o teatro do Grand Guignol e, no cinema, M'assiste all'inferno, realizado por Guido Brignone em 1925, o primeiro filme que viu, iria marcá-lo ao longo de toda a sua carreira. Para além das séries de banda desenhada já referidas, gostava ainda de Mickey Mouse, desenhado por Floyd Gottfredson, de Bringing Up Father, de George McManus, de Tim Tyler's Luck, de Lyman Young, de Flash Gordon, de Alex Raymond, de Mandrake, The Magician, e The Phantom, com texto de Lee Falk e, respectivamente, desenhos de Philip Davis e Ray Moore, de Felix the Cat, de Pat Sullivan, ou de Buck Rogers, de Philip Nolan. Eleni começou a assinar as suas ilustrações com o nome Fellas. Enviava-as anonimamente, maioritariamente posts e cartoons humorísticos, para o jornal La Dominica de Corriere. Em 1937, abriu a Febo, uma loja de retratos em Rimini, com o pintor Demos Bonini. Fellini assinava como Fé e Bonini como Bo, dom do nome Febo. À medida que crescia a sua reputação, fez um acordo com o administrador do cinema Fulgor. A troco de entradas gratuitas, desenhava caricaturas de atores de Hollywood, as quais eram expostas no átrio do cinema para anunciar a programação. O seu primeiro material humorístico apareceu na secção Postais para os Nossos Leitores, do jornal Domenica del Corriere. Thank you. Decidindo seguir a carreira de caricaturista e escritor cómico, viajou para Florença em 1938, onde publicou no semanário satírico 420. Em 1939, mudou-se para Roma com a mãe e a irmã, ganhando dinheiro com a ilustração, integrando a redação da publicação Marco Aurélio, na qual esteve durante 3 anos. Escrevia crónicas, textos publicitários, piadas para o ator cómico Herminio Macario e trabalhou como jornalista. Foi nesse período que entrevistou o ator Aldo Fabrizi, dando início a uma amizade que se estendeu para a colaboração profissional e um trabalho na rádio. Para além disso, fazia caricaturas de clientes em restaurantes. Entre os seus trabalhos gráficos constam as bandas desenhadas do humor Giacomino, Chico e Palina e Geppi la Bimba Atômica. As personagens de Chico e Palina também apareceram no programa de rádio Terziglio, em 1942. Foram escritos por Fellini e a voz de Palina foi interpretada pela atriz Giulietta Massina, com quem viria a casar em 1943. Macario e Fabrizi introduziram-no no cinema. Escreveu em 1939 e 1940 cenas humorísticas para as duas comédias de Mario Mattioli, com Herminio Macario. Após a declaração de guerra de Mussolini à França e à Grã-Bretanha, em junho de 1940, Fellini descobriu a literatura de Kafka, de Gogol, de John Steinbeck e de William Faulkner, juntamente com os filmes franceses de Marcel Carné, René Clair e Julien Duvivier. Em 1941, publicou Il mio amico Pasqualino, um libreto de 74 páginas em 10 capítulos, descrevendo as aventuras absurdas de Pasqualino, um alter ego seu. Em 1941, abriu com Enrico de Setta uma loja de arte com ilustradores amigos, da Funny Face Shop, na qual desenhava caricaturas de soldados aliados. Foi um dos argumentistas de Campo de Fiori, realizado por Mario Bonnard em 1943, com, entre outros, Aldo Fabrizi, Peppino Di Filippo e Anna Magnani. Em 1945 e 1946, foi convidado por Roberto Rossellini para ser o argumentista de Roma Città Aperta e de Paisà. O realizador visitou Fellini porque estava interessado em contratar Aldo Fabrizi, um conhecido ator, para integrar Roma Città Aperta. Ao contrário dos papéis cómicos pelos quais este ator era conhecido, a sua personagem neste filme é Dom Pietro Pellegrini, um padre católico que ajuda a resistência durante a ocupação de Roma na Segunda Guerra Mundial e que acaba executado por um pelotão de fuzilamento. Os momentos humorísticos desta personagem foram escritos por Fellini. O estilo do filme, bem como a sua história crua e intensa, narrando com consciência social a vida quotidiana no período pós-guerra, o neorrealismo. Luchino Visconti, Gianni Puccini, Cesare Zavattini, Giuseppe De Santis ou Pietro Ingrao são os principais protagonistas desta nova orientação estética. Roma Città Aperta foi um grande sucesso dentro e fora do país, especialmente nos Estados Unidos, evidenciando a tendência neorrealista no cinema italiano. Fellini, Rossellini, Sergio Amidei e outros participaram num argumento de Paisà, um filme dividido em 6 partes distintas, com uma aparência documental, utilizando atores amadores para representar a libertação de uma Itália dilacerada pela guerra. Em ambos, Fellini foi nomeado para um Oscar de melhor argumento adaptado e melhor argumento original. Há em Fellini resquícios de neorrealismo, de preocupações com a condição humana, mormente em filmes da década de 1950, como Luci del Varietà, co-realizado com Alberto Latuada, La Strada, de 1954, Il Bidone, de 1955, Le Notte di Cabiria, ou no argumento de Fortunella, realizado por Eduardo de Filippo, em 1958. Podemos considerar esta década como um período de transição para uma dimensão cinematográfica mais pessoal. Entre 1942 e 1950, Fellini trabalhou ainda em argumentos de filmes de Gino Talamo, Mario Bonar, Mario Mattoli, Ricardo Freda, Alberto Latuada e Pietro Germi. Colaborou com Roberto Rossellini no segundo episódio de L'Amore, 1948, um filme em 2 partes realizado por Roberto Rossellini, no qual Fellini participa também como ator, contracenando com Anna Magnani. Thank you. Fellini começou depois a realizar, estreando-se com Luci del Varietà, em 1950, co-dirigido com Alberto Lattuada, uma comédia exuberante e excêntrica, retratando o mundo do espetáculo, do teatro de variedades, de algum modo evocativo dos bastidores dos musicais de Hollywood. O filme apresenta variadas características fellinianas, as suas personagens marginais, gente pobre da província tentando vingar como artistas de cidade em cidade. O filme versa sobre estas humildes companhias de atores, músicos e bailarinos ambulantes, nos anos pós-guerra, os artistas de variedades. Thank you. Em Checo Bianco, de 1952, a sua primeira longa-metragem, Fellini revela um nível de talento de realização não observado em Uccide Varietà. Aplica um complexo sistema de montagem cruzada, saltando entre as aventuras de Wanda e Ivan. Este tipo de montagem paralela dá ao filme um ritmo excêntrico, ajudado pela excelente banda sonora de Nino Rota. As personagens agem numa atmosfera de sátira, lembrando as fotonovelas de má qualidade muito populares na Itália da época. Há um equilíbrio conturbado entre a fantasia e a realidade, tal como é Uccide Varietà. Docento Bianco é considerado um clássico da comédia italiana. Uma cena em particular parece antecipar o tema do seu filme seguinte. Em conversa com a mulher no escritório, a personagem Wanda fala sobre a pequena cidade de província, que afirma estar cheia de gente vulgar, de homens jovens sem conversa. Italoni, de 1953, foi um grande sucesso na carreira de Fellini, dando-lhe uma projeção internacional inesperada. Ganhou um Leão de Prata no Festival de Cinema de Veneza. Este filme é um retrato comovente de uma juventude que procura um lugar no mundo, mas ainda está perdida entre a adolescência e a maturidade. Alguns dependem financeiramente dos pais ou de outros familiares. Passam o tempo em cafés e salões de bilhar decadentes. Vagueiam pelas praias desertas e ventosas e pregam partidas infantis a outras pessoas. São grandes vitelos imaturos, inúteis, indolentes, entediados, encalhados em desejos vagos de futuro, sem terem uma identidade clara ou qualquer noção do que fazer com a sua vida. Pessoas encurraladas no seu pequeno mundo provinciano, incapazes de sair dele. Fellini cria uma trama ao mesmo tempo cómica e trágica. Usa personagens mais realistas ao invés de caricaturas. Os jovens, em I Vitelloni, tal como os artistas em Luci del Varietà, sonhavam em trocar a província pela cidade. A propósito destas personagens do filme, Fellini disse: "Eu conhecia à distância aqueles inúteis heróis dos cafés à beira-mar e inventei tudo acerca deles." Tal como Rimini, a água serve de fundo ao filme. O mar é uma paisagem simbólica em muitos dos filmes do realizador. Entre 1954 e 1957, Fellini realizou os chamados filmes de redenção, que revelam a passagem do neorrealismo de uma orientação artística preocupada com a comunidade humana, a época histórica, politicamente comprometida com a transformação social e com uma ideologia antifascista para uma espécie de individualismo fantástico ou onírico. Enredos sobre a noção de uma inocência traída, caracterizados por personagens esvaziadas em busca de conforto e salvação, num mundo em que a primazia dos bens materiais, da ostentação e da posse fragilizam e degradam a genuinidade do que é humano. La Strada, de 1954, foi filmado nas regiões de Viterbo, Lazio, L'Aquila e Abruzzo. Versa sobre a solidão, a relação contrasta entre um casal de saltimbancos, entre a força bruta de Zampano e a candura e delicadeza de Gelsomina. O filme foi um sucesso. Fellini ganhou uma vez mais o Leão de Prata do Festival de Veneza e o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira. Mais tarde foi adaptado para um balé estreado no Teatro Alla Scala em Milão, em 1966. Para o seu filme seguinte, escolheu, mais uma vez, personagens dos estratos menos privilegiados da sociedade. Parcialmente baseado em histórias que lhe foram contadas por um larápio durante a produção de La Strada, Il Bidone, de 1955, apresenta um grupo de burlões que se dedicam a vigarizar gente pobre. Il Bidone foi mal recebido, mal compreendido pelos destinatários, eclipsado por Le Amiche, realizado por Michelangelo Antonioni em 1955 e por Ordet, realizado por Carl Theodor Dreyer no mesmo ano. Muitos consideram haver parecenças entre esta obra e trabalhos anteriores, particularmente com I Vitelloni, mas sem a mesma força emocional. Alguns qualificam-no como o filme mais triste de Fellini. Thank you. Sem ter o êxito esperado, foi difícil para Fellini encontrar um produtor para o seu filme seguinte. Le Notte di Cabiria, de 1957, foi escrito para a sua esposa, Giulietta Mazzina. Tinha como tema a prostituição e, por isso, teve a rejeição de alguns produtores. Dino De Laurentiis arriscou apostar no financiamento. A personagem central, Cabiria, é uma prostituta romântica e ingênua, que quer ser amada num mundo sem amor, sonha casar, ter uma casa e filhos. O único obstáculo é a realidade, porém, apesar da sua má sorte, resiste e mantém a esperança. Fellini abordava o tema da prostituição num período em que o governo italiano fazia leis contra esta atividade, da qual muitas mulheres dependiam para sobreviver. A lei da abolição das chamadas casas de tolerância foi aprovada em 1955 e Fellini, sem levantar bandeiras a favor ou contra, criou esta personagem numa realidade social hostil, impregnada de miséria e descrença. Embora não seja um filme do neorrealismo italiano, podemos sentir nele alguns ecos desse movimento. Há uma forte decepção transmitida numa frase dita por Cabiria. Ainda somos os mesmos, ninguém mudou, ninguém. Estamos todos como sempre, como estropiados. Fellini parece querer mostrar a inutilidade da fé, a inexistência de milagres, o desinteresse de Deus pelos problemas humanos, parece criticar a passividade religiosa do povo. Thank you. Em La Dolce Vita, de 1960, filme também a preto e branco, um jornalista de tabloide frustrado, representado por Marcello Mastroianni, retrata as desigualdades sociais numa Itália pós-guerra, o exibicionismo burguês, o seu tédio e superficialidade, bem como uma Igreja Católica ociosa, que é satirizada no início, com o transporte de uma estátua gigantesca de Cristo para o Vaticano. A Igreja Católica interpretou esta sequência de abertura como uma paródia da segunda vinda de Jesus Cristo. O jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, condenou o filme. A Igreja Católica e parte da imprensa consideraram a película obscena, igualmente por causa da cena em que a personagem Sylvia Rank, a atriz Anita Ekberg, entra sensualmente na Fontana di Trevi e, devido ao striptease numa festa, de uma mulher acabada de se divorciar. Na verdade, o que Fellini vocaliza é a decadência da sociedade e da sua personagem, que se movimenta num mundo de fama e de vacuidade. Uma frase final do filme, um monstro marinho exausto estendido na areia reflete o seu próprio estado de degeneração, parece evidenciar esta ideia.